ZYH 775, 760 kHz, Rádio Rio Claro AM/FM. Evangelizando, levando música e informação. Rádio Rio Claro AM/FM, uma das emissoras da Fundação Dom Estanislau Van Neves. Evangelizando, levando música e informação. Rádio Rio Claro, 760 AM e 91,9 FM. A nossa rádio, Iporá, Goiás, Brasil. Emissora integrada à rede diocesana de rádio. Rio Claro. Bem-vindo à RDR. Uma rede que pensa em você. Aqui o que não falta é música boa. Música boa. Mais um som do seu carro, só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Faz uma mistura de tudo que você gosta de ouvir. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. We make me feel. O sertanejo meia-idade. RDR, uma rede que pensa em você. A Rádio Rio Claro faz 42 anos de história. Ao longo dessas décadas, nossa equipe enfrentou um trabalho árduo. Vivenciou momentos felizes e tristes. Mas tudo foi feito com amor e pensando em você, ouvinte, que tem um papel preponderante nessa história. Por isso, podemos comemorar inúmeras conquistas. Com a regionalização do rádio, a Rio Claro foi a primeira emissora a ser instalada no Oeste Goiano em 1980. Como pioneira, a migração para o FM também chegou primeiro em nossa rádio. Obrigado aos colaboradores e ouvintes que integram essa grande família Rio Claro. 42 anos de dedicação, atenção e carinho. Ai, que beleza, hein, gente? 42 anos, a gente tá recebendo aqui um monte de recado aqui. Eu recebi aqui um recado aqui agora, prezados e estimados amigos, aqui é o Antônio Ribeiro da Mota, mora em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, e escuto a Rádio Claro, quando não consigo, pelo streaming, né? Talvez eu seja um dos mais antigos ouvintes da Rádio Claro. Tem até um documento aqui, ó. Rapaz, que beleza, que maravilha. Obrigado mesmo. É o Antônio Ribeiro da Mota. Ô Antônio, eu vi seu documento aqui, cara. Na máquina da datilografia ainda, né? Um abraço aí, tá certo? Valeu, meu queridão. Obrigado aí pelo carinho. Toca da Rio Claro e vira sucesso. E vira sucesso. 91,9. Danilo Oliveira. Tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece. Estou tão só. Mas você não merece. só. Tá aí, Amado Batista, o mais amado do Brasil, e a participação do Jorge, meu ex-amor, 3h20. Prepare o seu coração. Pois agora o sertanejo traz grandes emoções. Tudo preparado. Está no ar. Está no ar. O programa Sertanejo Bom Demais. Com você, Romildo Silva. Mas é claro que sim, nesse dia tão especial. Boa tarde. Para esse povão querido e apaixonado demais da conta, hoje é segunda-feira, é folhinha preta, sim, é dia de trabalho, sim, é dia 19 e é uma data muito importante, mais do que sim, sim, é importante, de 42 anos, levando a alegria, a informação, o entretenimento, a satisfação de poder conquistar o seu coração, de boas amizades, amizades sólidas. 42 anos no ar, grande expectativa, quando era para surgir essa emissora. Ela surgiu e ela vai vindo, vem chegando, vem conquistando, vem emocionando, vem formando profissionais, tanto aqueles que passaram e aqueles que continuam aprendendo até hoje. E eu faço parte dessa aprendizagem todos os dias em uma escola. Então, que honra para mim estarmos juntos nos 42 anos dessa que é a sua inseparável. De manhã, o dia inteiro, ou a noite toda, estamos juntos, que seja no ar, na frequência, agora 91,9, 760, foi a primeira, nossa Rádio Rio Claro AM 760, eita coisa boa, pra vocês ouvintes a gente toca! Deus, a sua voz a me chamar, e aquela luz nos olhos seus, brilhou nos olhos meus, me fez acreditar que existe um novo amanhecer, e um novo sol há de brilhar em mim. Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus, e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar, e a Ele vou seguir. Eu vai me conduzir. Existe um novo amanhecer, e um novo sol pode brilhar em mim. Louvado seja meu Senhor, na luz do teu amor, a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus, e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar, e a Ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus, seu olhar, Deus vai me abençoar